Vejo-te em mim desde o primeiro dia em que vim para este mundo. E desde então eu me pergunto onde vives. Conforme passa outono, outono, você transforma sua feição pouco a pouco. Mostrar um louco.